Agora a gente vai fazer um projeto MMC, mas a música não tem, tem muita frescura lá. Qual é a primeira música? Caçador. Caçador! Caçador! Você é um caçador! Caçador! Caçador! Você é um caçador! Caçando onças, você se embrenha pela mata e fica agachado, só esperando a pintada. Caçador, caçador, você é um caçador. Caçador, caçador, você é...